Bom, chegando agora para o terceiro bloco, essa é a nossa 53ª edição. Nós vamos falar sobre a etapa de Atlanta da Sprint Cup, penúltima etapa antes do Chase. A vitória acabou ficando para o Casey Kane no final da prova, né? Uma prova bem movimentada, com algumas surpresas aí até. Então eu já vou chamar o Leonardo para trazer os seus destaques. O Elião, e adiantando que para mim assistir foi uma tortura danada, assim. Então, num sono e acordava e vinha um pedaço. Então, assim, eu vi muito parcialmente. Assisti sim o final da prova, o início também, mas podemos dizer de um domínio fantástico do Harvick até o final da prova, que nós vamos comentar depois. Leonardo, se você tirar do mudo o microfone, ajuda. Então, falando sobre a vitória do Casey Kane, né, lá em Atlanta, ele venceu a corrida, chegou a sua 17ª vitória na Sprint Cup, a sua terceira vitória em Atlanta e a sua primeira em 2014. Demorou muito para acontecer essa vitória em 2014, mas aconteceu. Lembrando que ano passado ele venceu duas vezes, tá, pessoal? Pode ser que ele chegue a vencer mais um, pelo menos igualar o ano passado com duas vitórias. Bom, que no final ele que aproveitou do entre mortes e feridos ali, do último acontecimento ali na bandeira amarela ali, ele acabou fazendo uma boa relargada e acabou vencendo a corrida. Então, parabéns ao Casey Kane, parabéns pela vitória e carimba sua vaga no Chase, que agora está mais concorrido aí ainda, vamos dizer assim. Bom, os meus destaques, então, é o Matt Kenseth, terminou com o segundo, ele se iguala agora em 2010, que teve o seu segundo lugar, e esse é o melhor resultado dele em Atlanta, porque ele nunca venceu lá. O Denny Hamlin em terceiro, foi bom para reverter aquele amargo uma semana que teve em Bristol, quando ele liderava a corrida, o Harvick mandou ele no muro. Estava na volta 140, se não me engano, da corrida. O Jimmy Johnson foi o quarto. Ele faz o quarto lugar em seguida, né? São dois quartos lugares, Bristol e Atlanta. O Edwards, ele fecha o top 5 com uma boa sequência, vem uma boa sequência do campeonato. E a Danica Patrick, que faz o seu, terminou em sexto lugar, melhor resultado de uma mulher na NASCAR, o seu melhor resultado dela no ano, e o melhor resultado dela na Sprint Cup. O Newman terminou em sétimo. E o melhor resultado de uma mulher na história da NASCAR. É, eu falei resultado, falei antes aqui. E o Ayrton Mirola, ele volta ao top 10. O último dele foi lá em Daytona, quando ele venceu aquela corrida lá que mais choveu do que teve corrida realmente. E o Greg Biffle, né, fechando o top 10. O Greg Biffle está com um nome bem interessante, que ele fechou o top 10, terminou em décimo. Ele conseguiu o seu quarto top team seguido e seu terceiro décimo lugar. Ele foi décimo em Green, Michigan, eu acho. É Michigan, né? Ele foi décimo em Michigan, Bristol e Atlanta. É? Então, pessoal, domingo à noite, né, de novo na penúltima etapa, né, da corrida pelo Chase, né, vai voltar para o ritmo, e quem, né, conseguiu a vitória que era para ter vindo em Indianápolis, né, se ele tivesse errado aquela relargada, ele acabou virando história. É importante porque ele consegue a vaga, certa maneira, acaba complicando a vida de Greenborn, Kyle Larson, então, ó, assim, dia já está praticamente eliminado por pontos, né. Eu vejo que o Kane fez o que deveria ter sido feito, né? Naquela relargada, na última relargada, pensei o Harvick ali aproveitando ali da bandeira amarela, né? Que acabou embaralhando tudo. O Kane, né, em terceiro, né, conseguiu tomar a ponta do Harvick, passando o Denny Hamlin também, né? E a gente viu o ar limpo sendo fator, né? O Harvick mesmo, com o equipamento mais forte do Kane, não conseguiu chegar nele, até chegou a raspar no muro. Aí, quando duas voltas, a gente teve aquela bandeira amarela lá, fazendo do Caio Bush, do Marcelo Júnior. Daí, a gente viu todo mundo parando, alguns pilotos arriscando, tá, com o próprio Pulmenar, né? E um grande acidente ali, né? O próprio Joe Logan, que para mim, fim de semana que ele foi muito bem, uma grande prova para mim, o melhor piloto fora o Harvick durante o dia. Ele acabou sendo envolvido, Harvick também foi envolvido, e aí, de certa maneira, ficou fácil para o Kane, né, que tinha quatro pneus contra dois pneus de Matt Kenseth e Denny Hamlin, né, e não deu para o Matt Kenseth segurar, né, é a terceira prova onde o Kane, por muito pouco, com equipamento inferior ao dos outros, quase que ele vence, né, na Coca-Cola 600 em Charlotte, em maio, ele quase venceu, acabou sendo superado, e o Richmond, uma das melhores provas do ano, ele foi superado ali pelo Keselowski e pelo Joe Logano, né, aquela prova, e esse fim de semana não teve como ele segurar o Casey Kane. Sobre os outros pilotos, o Jimmy Johnson, né, muito tranquilo ali no top 5 durante toda a noite, aparecendo forte ali, quarto lugar, mostrando suas armas para o Chase, né, que começa em duas semanas. O outro destaque que eu quero colocar aqui é a Danica Patrick, né, que fez uma corrida exemplar, mostrando bastante evolução, é bastante animador. E o outro destaque que eu quero colocar aqui, né, é o retorno do Tony Stewart, né, ele acabou tendo problemas, mas foi muito bom ver o Smoke de volta, né, até quando a gente teve a largada, ele muito agressivo pela parte fora da pista, infelizmente acabou se envolvendo em problemas e acabou não terminando a corrida, né? Também a gente teve a estreia do Ty Dillon, né? Momento importante, piloto que deve ser regular na categoria nos próximos anos, né? Ele terminou a posição atrás do seu irmão Austin Dillon, em 25º lugar. Austin Dillon terminou em 24º. E foi isso aí mesmo, pessoal. Pedro Mugart? Então, moçada, uma boa prova, né? 500 milhas, uma prova um pouco cansativa, para um domingo à noite, tarde. Eu assisti ela, como eu já tinha adiantado, meio picado, né? Não consegui ficar acordado no decorrer do evento. Tipo, eu vi assim, das primeiras 130 voltas, depois deu um cochilo enorme, fui acordar na 303 ali, na segunda relargada, na penúltima relargada. Depois dei um outro apagão, não vi o acidente entre o Kyle Busch e o Martin Truex Jr. Quando eu acordei de novo, já tava, acho que por causa dos comentários, estava na primeira Green White Checker lá, que envolveu o incidente lá do Paul Menard com o Kevin Harvick, com o Logano e tal. Então, assim, mais do que eu pude ver, e agora tirando conclusões, vendo vídeos depois, assim, bem citado a questão do ar limpo pelo Hélio, né, o Harvick que tinha amplo domínio do evento, talvez como o rival de verdade só encontrou aquele esquilo no decorrer da prova ali bem no início. Por sorte o animal não saiu ferido e nem o Harvick também, né? Então, foi uma prova assim interessante. Pontos legais que o Hélio citou aí, tipo o Danica Patrick, o próprio Ryan Newman, o Kyle Larson mais uma vez muito bem. Eu lamento muito a vitória do Casey Kane. Eu estava olhando os números do Casey Kane no ano aqui. E antes, depois de Bristol, ele estava na 18ª posição no grid do Chase, né? Ele era o 13º em pontos atrás do Kyle Larson e do Greg Biffle, assim. Então, essa vitória aí talvez mascarou um pouco, né? Eu já disse que eu não gosto dessa regra do novo Chase, mas enfim, né? A gente tem coisas piores, talvez, aí, como o Almirola, o A.J. Allmendinger. Então, assim, o Casey Kane, tal, a gente sabe que poderia vencer a qualquer momento. Aconteceu, eu não queria, sinceramente, eu acho que ele vai tirar pilotos que poderiam ter a vaga aí por pontos que seria um mérito talvez melhor para um cara tipo o Kyle Larson, que é um rookie. Mas, enfim, é a regra, né? A gente tem que aceitar. E o cara anda de Hendrick, né? Hora ou outra ele ia ter que vencer mesmo, é um bom carro. E ele não é um piloto tão horrível assim, né? Mas, assim, ele vinha de um 35º em Bristol, né? Um 16º em Michigan, um 12º em Watkins Glen, pouco, não, ele terminou em 10º em Indianápolis, como ele tinha citado, acabou em 6º, não sei se venceria, porque o Jeff Gordon estava encapetado realmente, mas, né, não sei se mereceria ir pro Chase, não. É um cara, 3 abandonos e tal, mas enfim, é a regra, ele se classificou, venceu, deu muita sorte, né, do Kevin Harvick acabar envolvido nesse incidente do Paul Menard. O Paul Menard que vinha numa temporada, vem numa temporada muito boa, inclusive, mas acabou fazendo lambança na última relargada e tirou o cara, tirou as chances de vitória do cara que dominou o evento, né? 195 votos das 335 foram completadas, foram lideradas pelo Kevin Harvick, né? Depois quem liderou mais foi o Matt Kenseth. Na relargada final, achei que fosse vencer, que ia conseguir segurar o Casey Kenny, mas dois pneus em Atlanta não são pares para quatro, né? E o Casey Kenny fez uma linha muito boa e conseguiu ficar com a vitória. Danica Patrick, que relargou em quarto naquela última relargada, ela patinou, ela que deu uma de Paul Menard na última relargada, mas ela conseguiu se sustentar, né? E acabou terminando em sexto. Excelente, né? Como o Léo citou e depois eu intervi também. Frisando, a mulher com o melhor resultado na NASCAR hoje é a Danica Patrick, e o trabalho está dando resultado. É só deixar trabalhar. Em algumas pistas ela vai se encaixar e nas outras ela vai aprender mesmo. E o time está dando uma atenção especial para ela também, isso é importante. Então, assim, eu estou gostando muito da evolução da Danica, já tinha elogiado alguns programas atrás, até brigado em alguns programas atrás por causa disso aí. Mas ela está evoluindo, assim, de uma forma até bacana e até em curto prazo, eu posso dizer assim, que 2 anos de full time quase só, e apesar de 2 de Nationwide, mas o resultado está aparecendo sim, e vai ser devagar mesmo, acho que eles não têm pressa, e eu estou gostando bastante, bastante. Acho que assim, a comentar o acidente do Kyle Busch e do Martin Truex. Nas imagens da prova a gente não vê o que vinha acontecendo antes, a gente só vê um contato do Kyle Busch em cima do Truex, os dois vão pro muro. Na volta o Truex segura o carro na frente do Buchinho, o Buchinho daquela forma que ele faz sempre, né, ele sempre tem a razão. Ele vai lá, empurra o Truex e depois o Truex vai no box e vai trocar uma ideia com ele lá, depois fica conversando com o Dave Rogers, o Buchinho ficou igual uma moça dentro do carro, não teve coragem de descer para falar mano a mano com o Truex também deveria já ter chegado dando uns petelecos no Buchinho, que merece, mas não aconteceu. Mas o Kyle Busch é... sempre ele tem a razão, vai entender. Ou ele sempre acha que tá certo, né? Demais, teve um incidente do Keselowski com o Hamlin, que acabou pegando o Wise, eu tenho que justificar que eu não vi, se vocês quiserem mencionar depois. E depois a relargada lá do Paul Menard, que acabou causando aquela confusão toda que nós vimos, e eu já havia comentado aqui. Bom, eu acho que da prova é isso. O Ty Dillon, o Léo já citou, excelente resultado. Michael Annette, 21º colocado, tá? A ser destacado aí, ainda tem chance de ir para o Chase, basta vencer em Richmond. Paul Menard acabou em 18º, Brian Vickers 15º. Para mim, o maior prejudicado nessa etapa aí foi o Clint Bowyer, né, que acabou em 38º. Estava em 10º no campeonato, estava bem tranquilo para ir para o Chase, né, estava à frente até do Greg Biffle, 5 pontos. E agora ele se vê 1 ponto à frente do Kyle Larson. Deixa eu só confirmar se é 1 ponto. Exatamente, ele se vê 1 ponto à frente do Kyle Larson, precisando chegar a 22 posições. À frente, 23 posições à frente do Greg Biffle, né? E torcendo pro Kyle Larson não chegar à sua frente, caso ele chegue à frente do Greg Biffle, 23 posições, o Kyle Larson não pode chegar mais à frente do Clint Boyer. Qualquer um que vencer dos 30 lá destrava a vaga, mas isso aí eu vou mencionar depois no outro bloco, eu vou ler qual que são os critérios para classificação. O Matt Kenseth, poderia ser um cara que tivesse vencido a prova, ou o Kevin Harvick colocaria o Casey Kenny em uma situação complicada, mas o Casey Kenny acabou vencendo e se classificou para o Chase, 3 anos já seguidos de Hendrick com os 4 carros no Chase. Então, de alguma forma o trabalho ia ser feito. O Casey Kenny só prolongou um pouco o sofrimento e a esperança de alguns outros pilotos, né? Mas no final, vencendo num circuito que ele sempre tem chances, que são esses 1,5 milhas clássicos, tipo Charlotte e Texas, né, como é Atlanta. Então ele conseguiu vencer. Vocês queriam fazer algum comentário aí, moçada, a respeito de campeonato, Chase, alguma coisa, ou vamos deixar para o bloco de palpites mesmo, alguma coisa sobre os incidentes, Kyle Busch e outras coisas? Bom, para falar da corrida, uma corrida bem movimentada, tivemos 21 trocas de liderança, tivemos aí, a grosso modo, 5 pilotos que realmente se mostrou dispostos a vencer a corrida, mas claro, com maior ênfase foi o Kevin Harvick, mas depois no final acabou não dando muito certo os planos do Kevin Harvick. Então, uma boa corrida, realmente foi uma corrida que começou um pouco tarde, foi domingo à noite, para quem trabalha na segunda, é meio complicado. Eu fiz de tudo para assistir a corrida, eu acabei assistindo até mais do que eu podia, mas eu fiquei faltando aí umas 50 voltas que ficou faltando, mas eu já assisti a corrida depois, baixei a corrida e assisti depois a corrida. Foi realmente uma corrida muito boa, gostei demais da corrida, e para falar do campeonato, agora não tem choro, não tem vela agora a última corrida em ritmo, e precisa vencer. Quem vencer, vai pro Chase. Claro, dentro dos que precisam ali, né? Ou tem uma jogadinha ali, o Greg Biffle e o Kyle Larson ali, tem uma jogadinha aí, eles que realmente os dois ali que devem disputar a última vaga aí. Claro que tem outros na ascendente, na descendência ali, mas eu creio que a briga ali pode ficar um pouco travada entre os dois ali. Então, como você lembrou, né, o incidente envolvido o Danny Rennie ali, ouvindo o lance, ele já tratado, estava entrando nos pits ali, meio que ficou indeciso, daí o Hamlin ficou mais indeciso ainda, ele meio que freou o carro na saída da curva 3 para 4, né, ele não é um lugar muito propício para fazer esse tipo de manobra, aí o coitado do Keselowski vinha, cara, até depois da prova o Rennie conheceu a culpa, né. Eu acho uma pena, tinha uma pena, porque lá você fazendo toda boa prova, e importante, né, a gente ver como os carros da Penske são fortes a cada fim de semana, e como esses acidentes podem minar a prova deles. Um dado curioso aqui, que vocês devem lembrar, foi o Jeff Gordon, né, o Gordon teve um problema, chegou com umas 3 ou 4 voltas atrás, ele terminou na volta do líder. Outro ponto, o Kyle Busch aí, você citou, a gente viu ele provocando aquela bandeira amarela que poderia ter prejudicado o Kenny Kane, né? Ele seria um grande prejudicado aquele lance, mas ele conseguiu vencer a prova. Pelo que a gente viu, não teve nenhum VT mostrando o que o Curtis fez. Lembrando que o Kyle vem de uma sequência muito ruim, né? Em junho ele teve bons resultados, em 4 provas ele foi em segundo lugar 2 ou 3 vezes, mas de lá para cá, esse foi o melhor resultado que teve, com muitos problemas. A sua equipe afundada, enfim, vão ter que sentar e começar tudo do zero. A partir de Chicago, né? Onde começa. Essa esperança vai até no Kansas só. Pode ficar tranquilo. Mas enfim, um outro pequeno ponto, né? Poderia ficar para o palpite, mas para a gente discutir lá para frente, com esse novo regulamento de Chase, pilotos como o Matt Kenseth, que são muito regulares, muito consistentes, possam até ter um pouco de chance, porque a gente vê que quem tem um problema, como foi o caso do Bohr, eu acho uma pena, porque a gente vê um trabalho que vem sendo feito semanas e semanas e tudo por água abaixo. Poderia ter sido com o próprio Greg Biffle, em um momento em que, com as 20 voltas para o final, ele teve um contato com o Dale Earnhardt Jr., sorte que ele salvou, ele ia batendo o mundo interno da reta oposta. A gente vê como essa pontuação da NASCAR é cruel com aquele. Tem um problema, às vezes não é nem culpa dele, é por terceiros, mas o trabalho de 25 semanas pode ir por água abaixo. Bem, bem, bem mencionado, sim. Vamos esperar começar, mas eu acho que como a regularidade vai ser uma coisa que vai pesar, não vai pesar muito, porque uma vitória já te coloca no outro round. Então acho que todo mundo vai partir para vencer, entendeu? É uma opinião minha, assim, mas como é um formato totalmente insano, vamos saber o que vai acontecer? Faço ideia, sei lá. Bom, eu acho que eu não vou puxar o campeonato agora, porque nós vamos discutir isso aí depois no próximo bloco, porque além de dar os palpites para a etapa, a gente vai ter que palpitar quem que vai entrar nessas 2 últimas vagas aí do Chase, tá, moçada? Então, vamos encerrar esse bloco. Léo, você quer fazer mais alguma coisa? Ou a gente pode pular para os palpites? Não, Pedrão, vamos pular para o outro bloco, que o outro bloco tem bastante coisa. Então, beleza. Aí a gente volta no outro bloco com perguntas, deixa os palpites para a etapa de Richmond e quem se classifica para o Chase. Beleza, moçada? Look inside.